Na calma do meu quarto, em silêncio eu oro. É no secreto que eu encontro o Senhor. Sou filha amada, tua presença eu adoro. Meu coração transborda, sinto teu amor. E quando o mundo tenta me afastar, eu me lembro do teu primeiro olhar. Foi ali que eu encontrei a vitória que só tu podes dar. Não há nada melhor do que ser tua filha, viver na tua luz, sentir o teu calor, caminhar na tua graça, no primeiro amor. Com Deus eu sei, a vitória é garantida. Na jornada da vida, tenho forças em ti. Cada passo é guiado pelo teu querer. Não há medo nem dor que me faça desistir, pois sei que em teus braços eu posso vencer. E quando o mundo tenta me afastar, eu me lembro do teu primeiro olhar. Foi ali que eu encontrei a vitória que só tu podes dar. Não há nada melhor do que ser tua filha, viver na tua luz, sentir o teu calor, caminhar na tua graça, no primeiro amor. Com Deus eu sei, a vitória é garantida. Na tua presença meu coração dança, a alegria inunda todo o meu ser. Ser temente a ti é a minha esperança, e nada neste mundo pode me deter. Não há nada melhor do que ser tua filha, viver na tua luz, sentir o teu calor, caminhar na tua graça, no primeiro amor. Com Deus eu sei, a vitória é garantida. Sou mais que vencedora, vivo na tua paz, no teu grande amor. E no secreto sou tua filha e minha adoradora. Na vida com Deus encontro meu maior valor. Com Deus ao meu lado sou mais que vencedora, vivo na tua paz, no teu grande amor. E no secreto sou tua filha e minha adoradora. Na vida com Deus encontro meu maior valor. Com Deus ao meu lado sou mais que vencedora, vivo na tua paz, no teu grande amor. E no secreto sou tua